andrecivismoral.com.br. Essa é denúncia. Pisada de mulher. Aí Gustavo Macedo assim, ó. E brotou lá na base, novinha do rabitão. Chegou com esse shortinho mostrando esse bundão. Novinha, tu representa, sei que gosta da maldade. Começou jogando a bunda putaria. Começou jogando a bunda putaria de verdade. Que novinha louca, que novinha braba. Dança, levanta o shortinho e fica mostrando essa raba. Novinha louca, que novinha braba. Dança, levanta o shortinho e fica mostrando essa raba. Que novinha louca, que novinha braba. Dança, levanta o shortinho. Vem! Que novinha louca, que novinha braba. Dança, levanta o shortinho e fica mostrando essa raba. É meu parceiro Sissão, Bar do Espetinho, tamo junto e misturado, rapaz. André Civis, com o tal de Ivi Coala. E brotou lá na base, novinha do rabitão. Chegou com esse shortinho mostrando esse bundão. Novinha, tu representa, sei que gosta é da maldade. Começou jogando a bunda putaria. E brotou lá na base, novinha do rabitão. Chegou com esse shortinho mostrando esse bundão. Novinha, tu representa, sei que gosta é da maldade. Começou jogando a bunda putaria, vai. Começou jogando a bunda putaria de verdade. Que novinha louca, que novinha braba. Dança, levanta o shortinho e fica mostrando essa raba. Novinha louca, que novinha braba. Dança, levanta o shortinho e fica mostrando essa. Eu disse vai novinha louca, que novinha. Vai Yasmin, chama. Eu disse que novinha louca, que novinha braba. Dança, levanta o shortinho. Vai galego forrozeiro, chama na pressão, rapaz. Aí Renan, vem. Olha o swing aí, ó. Aí Lucas Rosendo, meu parceiro Heitor Nascimento. Bets Hill, melhores sites de aposta. Tamo junto e misturado, rapaz.